acredito na igualdade social, no aperto de mão, no amor fraternal. Periferia, campo florido de resgate de vida. E não mais, um cotidiano homicida. Eu gostaria de ver de coração os meus irmãos não com ferro na mão, e se executando uma profissão, e não atrás das grades chorando solidão. Um mundo com mais solidariedade e compaixão, mais respeito de irmão pra irmão. Essa é a meta, trutão. União tem que existir, tem que acontecer. É a questão que vai nos fortalecer. Sinceridade todos têm que acreditar, porque quem crê ainda morto viverá. Pra mudar, ter fé é preciso. Minha esperança se chama Jesus Cristo, e é só por isso que eu ainda acredito. Eu tenho que crer no poder que tem a fé. Tenho que acreditar e dobrar o joelho orar. Preciso crer, o amor pode vencer. Tem que acreditar, o que vale eu ainda mais acredito. Amar. Tenho esperança, fé em Deus, desejo de mudança. Eu sei que o bem pode vencer o mal, pois o ódio é um sentimento vazio e banal. Pode me chamar de mais um louco que eu sou. Estou trocando todo sentimento ruim pelo amor. Estou trocando rancor pelo mais puro perdão. Estou pegando uma flor e abandonando o canhão. Pois não há nada melhor, nem nada no mundo que me fascina, do que poder tocar no rosto lindo e liso da minha mina. Não vou trocar essa pele macia por uma cera e acabar com a minha vida, parceiro. Seja, não vou pegar jamais no cachimbo de crack. Não vou beber cachaça até tomar um baque. E aí, parceiro, eu acredito em você. E aí, guerreira, tem que ter fé pra vencer. Que a fé em Deus alimenta minha alma, me faz bem, me traz paz e muita calma. Portanto, eu lhe ofereço Cristo como solução, pois Jesus Cristo é a única salvação. E aí, irmãos, jamais vão desistir. Sempre que precisar, estarei aqui de braços abertos pra ser mais um amigo, pois no amor eu ainda acredito. Acreditar e dobrar, é preciso crer. Meu amor pode vencer. Tenho que acreditar. Que eu ainda acredito. Pode um milagre acontecer. Tudo é possível ao que crer. Cego pode ver, paralítico andar. O impossível é possível se você acreditar. Tua morte, a tua morte, tua cruz, a tua cruz, teu sangue derramado no Calvário. Está selado, consumado. Hoje eu sou livre do pecado. E você vai acreditar nas palavras da Bíblia? Ou aceitar o que a ciência explica? Com unhas e dentes defende seu time de coração. Esquece de quem morreu pra te dar a salvação. Prefere culpar ele pela sua derrota. E o ar que você respira, acho que nem nota. Poluiu a água, destruiu a natureza. Esqueceu de enxergar as verdadeiras belezas. Olha em sua volta tudo que ele criou. O que você fez, só destruiu, só estragou. Se lembra dele só quando reclama. E mesmo assim ele ainda te ama. I'm on my own, não há amor melhor. Não há nada melhor do que Deus tem pra você. Você não quer ver, não, não, não quer aceitar. E irmão, você tem que acreditar. Eu tenho que crer no poder que tem a fé. Que tenha fé, tem que acreditar. E dobrar o joelho, é preciso crer. Que o amor pode vencer. Tenho que acreditar. O que vale mais amar.